Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe de regresso à antena da SBSR e hoje vamos fazer uma viagem por alguns dos nossos discos preferidos de 2019, alguns que passaram muitas vezes por aqui. Começamos com Rafael Anthony Di Sarri, norte-americano, profícuo compositor e DJ, também produtor em Solastalgia. Resolveu explorar mais do que a melodia, o caos e o ruído e a experimentação na melodia, de lá Decay Waves, a abrir Rafael Anthony Di Sarri. Boa noite, bem-vindos. nome português com um dos discos que mais nos agradou do território nacional, Demora, logo a seguir a Solastalgia, de Rafael António de Sá e Luís Fernandes, colabora regularmente com Joana Gama, já foi Astro Boy Landforms e pela mesma editora de Rafael António de Sá, a Room 40, editou Demora, de lá Rising Edge, para seguirmos em frente com um nome que passa muitas vezes por Portugal, já foi ao Semibreve, aos Jardins Efêmeros, enfim, e a outras salas nacionais, aposta na repetição, na sequência e, com isso, explora o efeito psicofísico da sua música nos ouvintes. Caterina Barbieri, do último Ecstatic Computation, em frente com Bow of Perception. Scott Morgan, ex-baterista dos Destroyer, carreira a solo com o alter ego Lush Hill depois de Catarina Barbieri, segundo de originais, uma banda sonora para um jogo de computador chamado Lifelike. Depois de Equivalents, Lifelike com temas como Volcano, logo a seguir, foi lançando depois de All Melody, título de 2018. Editou em 2019, em 3 volumes, uma série de singles, chama-se Nils Fram. Depois, num só volume, todos estes singles intitulados Encores, de Encores 3 All Armed. E agora, neste passeio por 2019 e por alguns dos nomes e artistas e discos que mais gostamos, Krisha. É o nome musical de Christian Grotza, gravou tudo num iPad, depois acrescentou-lhes pianos, vozes, guitarras e outros elementos de Krisha e do disco House, o tema título. Depois de um título em 2018, voltou em 2019 Braid a Candle, o alter ego Alaskan Tapes, contribuições de Jay Austin e de Rafael Wainwright Brown no violoncelo, música mais próxima das coordenadas neoclássicas, tema título para Views from 16 Stories e agora, aquilo que se deve ouvir 15 minutos antes de o sol se pôr, é este o conselho do autor, Christopher Willett, com Pacific One, retirado de Sunset. Thank you. Dupla berlinense, mais uma à volta da música minimalista e neoclássica, Sven Lowe e Daniela Orvin, juntos ofereceram-nos um dos discos mais belos do ano, no que à música instrumental diz respeito. Tema título para The Writings e a terminar, The Slow Descent Has Begun. Voltaram a Winged Victory for the Sullen com The Undivided Five, dupla constituída por Adam Wiltz e Dustin Hoalaran. Um disco com a marca forte do falecimento de um amigo, Johan Johansson, e gravado em muitos lugares da Europa. A Winged Victory for the Sullen no final desta emissão, que procurou explorar alguns dos discos que mais gostamos de 2019. Já sabem, no sítio do programa encontram os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Eu volto de hoje a 8 dias. Podem também ouvir o podcast em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. Até lá, fiquem bem.